não vai, não. Não, se ele quiser, ele vai. Uma digo, rainha. Tá. Ana Penafiel, o que Queen. Ela é? Queen. Queen. Uma rainha. O que melhor o define? Seu sorriso largo, sua amabilidade e sua forma respeitosa de tratar a todos. O profissional. Inteligente, dinâmico, ético, competente e apaixonado pela profissão, a qual exerce com dedicação e maestria. Os hobbies. A leitura, pedalar sua bike e colecionar moedas. Quer arrancar dele seu melhor sorriso? Dê uma moedinha antiga. Ele vai morrer de felicidade. O pai, admirável, educado e presente, acompanhando sempre seus filhos em suas atividades cotidianas, escolares e esportivas. Gratidão a Deus por ter me escolhido para ser sua mãe. Te amo. Beijo. E agora ela vai ser a avó. E agora ela vai ser a avó. Ah, olha o detalhe. Minha irmã mora numa cidade, minha mãe na mesma cidade, minha filha vai fazer uma faculdade a 2 horas dessa cidade. Olha, não vai é ter demais. Ali uma rede de apoio, de certa forma. Olha, isso pacifica tanto meu coração. Eu acredito, eu acredito. Ela tá perto. Tem família perto. É, exatamente, né? É bom demais. Ai, gente, chega a dar uma dor no coração. As coisas vão crescer, viu? É, não, não vamos falar disso agora, tá não. Bom, vamos não, vamos falar. Eu quero aqui tudo pertinho de mim. A minha vai estar lá pra cuidar dela, se não se preocupe. Não. A minha mais velha só vive dizendo que vai morar fora. Pois então, olha o caminho se abrindo. Né? Agora eu queria falar do Dr. Davis, a gente ouviu família, né? Ouviu pacientes. Eu queria falar do Dr. Davis com aquelas pessoas que trabalham com ele. Porque, Joelma, se tem uma forma da gente conhecer as pessoas, viu? É trabalhando com elas. Não é? É. Né? É porque a gente se entende, mas a gente se desentende. Pra se entender de novo. É assim que funciona. Será como é que é o Dr. Davis ali? No dia a dia, ali com as colaboradoras. Eu acho que... Luana. Luana, Luana, Luana! Diz aí, Luana. É muito fácil pra mim. Nosso convívio do dia a dia me faz me encantar cada dia mais com sua postura profissional e me ensina a ser uma profissional cada vez melhor. Pelo cuidado com seus pacientes, pela atenção que ele dá, da assistência com a coisinha, a preocupação de ver um bom resultado, a clareza das explicações dos pós, dos contras. Então isso é muito importante, isso transforma o profissional, faz com que o profissional seja um profissional de excelência, porque ele não esconde nada do paciente. Porque ninguém é perfeito, então ele é um imperfeito que eu amo. Que lindo! Um imperfeito que eu amo! Adorei! Frase linda, né? Luana, assim, eu tenho explica pra gente quem é a Luana. A Luana é a pessoa que todo mundo fala quando vai atrás de mim. A Luana, ela cuida da minha agenda, ela marca meus horários no médico, marca os horários do exame do menino, ela sabe que eu vou jogar bola. Assim, a Luana, ela gerencia minha vida profissional. Ô Luana, obrigada por ter liberado o doutor Davis, companheiro de dor! É, não, aqui não tinha como ela não liberar. Ela cuida de tudo. Mas sabe o que é tudo? Minha cadeira quebrou, minha cadeira quebrou. E é zangado que eu falo, Luana, minha cadeira quebrou, como é que eu ajeito? Não, doutor Deus, calma, eu vou ajeitar. Eu posso beber um café, né? Que é isso aí me ganha, né? Eu vou beber o café quando eu volto, não sei como. Luana, acerta a cadeira. Meu Deus, tá pronto. Luana, a lâmpada queimou, Luana. Como é que tu deixa a lâmpada queimar? Ela atende as pacientes. Ela interage com a cozinha, as pacientes. É, porque eu sempre digo assim para as minhas meninas, eu digo, olha, quando o paciente chegar para mim, né, eu vou explicar para ela o que eu vou fazer, ou eu não fazer, e aí ela vai se defender. Aí eu vou mostrar aqui, mas ela só chega para mim, assim, com vocês.